Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8 horas e 17 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia nesta sexta-feira, na qual recebemos mais um convidado aqui nas ondas da CBN. Mas antes, eu apresento aqui quem está do meu lado, o comentarista Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. O convidado de hoje é o empresário Marcelo Valente, ele que atua em vários ramos aqui na cidade, destaque para hotelaria, turismo, enfim. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos da CBN. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Hélio Eduardo Lucas. É um prazer imenso aqui estar com vocês, dividindo esse delicioso café da manhã. Eu vou passar a palavra aqui já para o Hélio Eduardo Lucas. Perguntas, Lucas? Ô, Marcelo, você dirige um dos hotéis aí que mais conceituados no seu segmento, o Hotel Belle Époque. Você é o diretor comercial, responsável por vender aquele produto. E, como eu disse, repito, é um dos hotéis mais prestigiados no seu segmento, né? 4 estrelas, muito procurado por executivos e turistas, porque fica na área central, o serviço é muito bom, que eu conheço, e você cuida desse detalhe do parte comercial. Eu queria que você dissesse para nós qual é o segredo inteiro, uma indústria dessa chamada sem chaminé, o hotel, e com ocupação tão expressiva como é o hotel da sua família. Bem, Lucas, eu acho que o segredo aí são, além do trabalho perseverante, né, são quase 25 anos de detetividade, e esse tempo eu acho que deu para nos ensinar um pouco também. A gente aprende, erra e vai acertando, e acaba tendo ao longo dos anos uma média maior de acertos do que erro. Então aí faz, obviamente, não só no segmento hoteleiro, como qualquer outro segmento, você ter um pouco mais de sucesso dentro da atividade que você atua. O segredo é aquilo que você como já hoteleiro, já trabalhou em vários hotéis no Brasil, sabe que a localização é um fator preponderante, né? A escolha do segmento correto. Quando nós entramos em Foz do Iguaçu, se falavam só em grupos de sacoleiros, né? Era o que sustentava na época o turismo da cidade. E em 1990 nós entramos com uma outra alternativa, que era atender o individual, era atender o executivo. Então foi uma alternativa àquele modelo na época, né, que já quase se esgotava, que os hotéis investiram bastante em trazer grupos para seus hotéis, e nós fomos buscar um outro perfil. Acho que a escolha de um outro perfil daquela época, junto, obviamente, com o trabalho árduo, junto com a localização, que é fundamental, né, quando se fala em hotéis, então acho que são aí a combinação desse resultado positivo ao longo dos anos. Nos últimos anos a gente tem verificado também um esforço bastante grande da sua parte, eu diria, com relação à questão da internet, né, de se divulgar atrativos de Foz do Iguaçu, de se trabalhar realmente com os públicos, como é o caso de blogueiros, as mídias sociais, e atualmente você ocupa inclusive uma diretoria na ABAVE, Associação Brasileira das Agências de Viagem, com relação a essa área das agências digitais? Eu acho que essa história, Guilherme, eu acho que ela vem lá desde o tempo ainda que nem se tinha internet, né? Eu sempre fui um crítico ao modelo que Foz do Iguaçu que atua, né, como refém, né? Então, quando eu entrei no turismo da década de 80, no final da década de 80 e 90, nós éramos refém das grandes operadoras nacionais e internacionais. Então, todos aqui em Foz do Iguaçu trabalhavam para alguma operadora nacional ou internacional. No caso, o internacional, aquelas que estavam estabelecidas lá no Rio de Janeiro. Eu sempre fui um contestador, digamos, a esse modelo, né? Sempre quis ter a independência, sempre quis vender os meus produtos de maneira direta, não através de um intermediário. Sempre participei das principais feiras de maneira independente, não através de um outro operador, que esse operador, sim, iria fazer a venda do seu produto, né? E eu acho que a internet me propiciou essa liberdade, né? Em que pese, ainda continuamos, se naquele momento tinha muitas empresas ainda presas ao modelo analógico, né, preso a grandes operadoras, hoje tem muita gente ainda preso às grandes operadoras digitais, né? Entretanto, para mim foi uma alternativa de eu buscar aquilo que eu sempre quis, buscar o cliente direto, buscar diretamente o cliente final, e a internet então me propiciou isso. Obviamente que impactou demais na atividade turística. Eu acho que de todas as atividades, eu acho que o turismo foi uma das mais impactadas, né? Foi um começo, eu acho que eu aproveitei um começo da internet, um boom, né? Hoje já é uma realidade hoje, quer dizer, hoje aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, outras empresas também já fazem, porque também aprendem, também evoluem, né? Enfim, nós estamos sempre, eu acho que a procura, eu acho que o maior desafio meu dentro da internet foi buscar sempre o modelo contestador de não ser refém de outras operadoras de São Paulo, Rio ou internacionais, e sim poder vender o nosso produto de maneira direta. Estamos conversando nesta manhã com o empresário Marcelo Valente, aqui nas ondas da CBN Foz, neste Café com a CBN. Você que nos acompanha a partir de agora no AM em 1320, ficará com o Jornal da CBN, segunda edição, voltará à rede nacional com o Jornal da CBN. Daqui a pouquinho tem o comentário de Miriam Leitão, já na internet em cbnfoz.com.br. Você continua acompanhando esta edição deste Café com a CBN, e daqui a pouco também às 10h50 da manhã terá sua reprodução no AM também em 1320, dentro do programa CBN Foz. Portanto, no AM você continua com o Jornal da CBN segunda edição. Na internet continuamos neste bate-papo aqui com o empresário Marcelo Valente. 8h24, continuamos, portanto, aqui na internet. Lucas, vou passar novamente a palavra para você, porque você tinha perguntas antes dessa nossa mudança de rede. Marcelo, o mercado iguaçuense de hoteleira, ou de hotelaria, né, vai estar passando por uma fase muito importante. Diria que está ocorrendo um upgrade no segmento. Dentro dos próximos meses, quase, diria aí, perto de 1.000 ou um pouquinho até mais de leitos serão entregues através de novas unidades. O Grupo Viale está lançando o seu segundo hotel ali na Schimmelfeng. Temos um novo hotel da Ibis. Temos o Bourbon, que está edificando um hotel. Temos um quarto hotel lá do grupo do Conscienciologia. Enfim, o empresariado do segmento está investindo na cidade. A pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte: nós já temos aí uma disponibilidade de leitos, unidades habitacionais, em torno de 23 mil leitos, segundo os dados oficiais. Vão entrar mais aí, mais de 1.000, talvez perto de 2.000. Existe hóspede para esse mercado de quase 25 mil leitos em Foz? Na verdade, muito boa a sua abordagem, Hélio, que nós já vivemos isso, né? Eu acho que na década de 80 houve uma expansão imensa da hotelaria, né? Em face justamente desses grupos que vinham para cá, desses sacoleiros, né? Desses grupos de pessoas que vinham fazer compra em Foz do Iguaçu, e houve uma expansão imensa. Quer dizer, a pessoa às vezes tinha um comércio qualquer, tinha uma outra atividade, via aquele movimento na cidade e se aventurava a montar um hotel. O resultado todo mundo sabe: na década de 90, os hotéis que foram fechados, muitos já nem existem mais, né? Outros foram incorporados por outros grupos, né? Então houve uma depuração. Eu vejo com muito receio esse aumento repentino de leitos em Foz, né? É óbvio que os números estão aí para dizer, é óbvio que o crescimento de Foz tem sido substancial, mas não ao ponto de tantos e tantos novos leitos, né, abrindo na nossa cidade. Então isso vai exigir da parte do hoteleiro, né, aqueles que estão instalados, muito mais qualificação, muito mais profissionalismo, porque vamos ter aí uma concorrência muito mais acirrada, e infelizmente, quando fala em concorrência, a gente já pode falar de uma dedução de preços. Foi uma coisa que foi uma conquista nos últimos anos, buscarmos umas melhores tarifas, né? O que sempre foi, e Foz do Iguaçu, a crítica, eram os preços ínfimos, preços, né, que não remuneravam efetivamente a atividade econômica hoteleira. Então, hoje nós temos, hoje melhorou muito esses preços, mas a médio prazo a gente já vê já uma diminuição substancial nisso e uma certa dificuldade, porque a cidade não vai crescer, não tem nem como, pela própria infraestrutura, pela própria dificuldade do acesso aéreo, vai crescer nessa proporção de novos leitos. Além dessa área da hotelaria, você atua fortemente também na área de receptivo turístico. É isso que eu vou lhe perguntar, porque este mercado de receptivo, como é que está atualmente? Qual a análise que você faz? É um mercado tão aquecido quanto outros setores da atividade turística aqui no município de Foz do Iguaçu e na fronteira como um todo? São todos os mercados, né, extremamente acirrados. Foz do Iguaçu é difícil, né? Qualquer segmento que a gente olhe que não se tenha uma concorrência acirrada, né? Então, o receptivo também é acirrado, também é muita gente competindo, né, dentro desse mercado. Há uma disputa evidente também por espaço e por valores, por preços, mas de qualquer maneira temos que buscar também a diferenciação. Então eu fui buscar através também da internet, que foi o meu grande parceiro desses últimos 6-7 anos, né? Buscar alternativas ao negócio de receptivo. E foi buscar também esse cliente final, que nos dá aí uma sustentação, nos dá o equilíbrio para a gente atuar aí, pelo menos, em igualdade de condições do que outros destinos têm, que a tarifa praticada remunere, que você possa ter pessoal qualificado, que você possa ter carros atualizados, né? Porque senão também, como um hotel, o receptivo também, daqui a pouco, está com os carros antigos, está com o pessoal desmotivado e vai perder espaço. Então é um desafio constante, é uma briga dia a dia por esse espaço aqui em Foz do Iguaçu. Ô Marcelo, nós temos aqui carregamos aqui um estigma. É um estigma que grudou na cidade, não tem como. Eu diria que são dois. Essa questão dos compristas, que você já falou muito bem aí, nos anos 80, até final dos anos 90, a cidade era invadida realmente por compristas. Foi um boom. Mas esse estigma de que aqui mexe-se com muamba, até hoje você que viaja muito, vai aí para os outros estados vender o seu produto, você deve ouvir isso. Foz do Iguaçu, quando se fala em Foz do Iguaçu, infelizmente, a pessoa, é lá do Paraguai, da compra, não assim, da muamba, é bem isso aí. Ninguém fala da Cataratas, existe essa abordagem. E lá, uns 15 anos atrás, eu me lembro que o senhor foi o primeiro presidente do Contur, que foram criados e chamaram-no para presidir o Contur pelas suas qualificações. E lá, eu me lembro, o senhor presidiu durante um certo tempo, e num dado momento entrou na moda, foi o primeiro de São Paulo, e começou a disseminar para o Brasil a moda dos chamados conventos and visitors, que o senhor conhece bem. E na época o senhor me deu uma declaração, que eu me lembro até hoje, vou me permita repeti-la aqui, o senhor disse o seguinte: quando o poder público não investe no destino para divulgar, nós temos que criar alternativas, ferramentas. E o senhor disse, o modelo do Contur está ultrapassado. Nós vamos tentar agora através do modelo convencional, que é o modelo inteligente. Privado, que é o modelo exatamente. Mais ágil da As época, pessoas aportar recursos. E vamos falar um pouquinho disso. O senhor se equivocou ou era isso mesmo? O senhor mantém ainda essa teoria? Na época, o modelo que nós apregoamos era o melhor, né? Tinha dificuldade aqui o setor público, né, para se fazer os investimentos, então não era possível que empresas, né, fossem à bancarrota, fechassem as suas portas na espera que o poder público fizesse a sua parte, que era a parte mais importante do turismo, que era a divulgação. O que acontece na época que o modelo era perfeito de nós criarmos uma cooperativa de negócio. O Convênio Chibirô nada era mais do que uma cooperativa de negócio, aonde se associavam quem queria, certo? Pagavam valores para juntos, de maneira cooperada, se fazer a divulgação turística. Para quem? Para o destino? Não. Para os parceiros, para quem está pagando aquela conta, certo? Então esse era o modelo da época, quando nós iniciamos isso, até de maneira bem diferente do que tinha em São Paulo, no Rio, né? Mas infelizmente, de lá para cá, acabou se perdendo um pouquinho conceitualmente isso, né? E o convênio acabou virando uma de atuação pública, né? Então ele acaba atuando para o bem comum também. E obviamente os recursos acabam sendo pequenos também para uma ação tão ampla. Então é preciso, eu acho que o turismo de Foz tem algum momento importante aí, que é a participação da Itaipu, é uma situação extremamente importante, não só na articulação como nos recursos, né, investidos, não, deu uma nova cara. Eu acho que eu não vejo mais essa coisa do bombeiro, do sacoleiro, diminuiu drasticamente. Eu acho que hoje nós temos uma outra imagem já, ao longo dos anos, né, não é tão forte assim essa lembrança da época. Hoje as pessoas já se lembram dos atrativos, já se lembram dos benefícios que tem em Foz do Iguaçu, né, das atividades aqui turísticas, muito mais até do que a questão de compras, né, ou investimento. Mas é preciso, obviamente, eu acho que essa questão de modelo para o turismo de investimento precisa ser revisto sempre, né? E eu não tenho dúvida, se um dia a Itaipu diminuir a sua participação, um dia que diminuir essa articulação que ela faz toda para o turismo de Foz vai ter que sentar novamente e se readequar ao modelo, né, que possa fazer frente aí aos grandes destinos, porque nós concorremos com outros destinos. Precisamos também ter ferramentas, né, adequadas para poder buscar esse cliente de uma maneira mais efetiva e mais barata. A empresa de receptivo ali do seu grupo, a empresa Lomar Turismo, ela foi a operadora de receptivo ali de transporte oficial dos X Games, enfim, fazia toda essa parte de transporte também, a questão da venda de ingressos, e foi um evento de grande porte que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu e, enfim, infelizmente parou na sua primeira edição. Precisamos de mais eventos dessa natureza para divulgar o atrativo de Foz do Iguaçu? Como é que você analisa esse fenômeno X Games que passou e infelizmente não ficou? Foi uma pena imensa, né? Eu acho que se o X Games conclui aquele projeto de 3 anos, eu não tenho dúvida que em 3 anos a história de Foz podia ser até diferente quando se fala sobre esses grandes eventos, né? Foi uma pena, foi uma decisão lá da Disney, né, que é proprietária da ESPN, resolveu acabar, né, toda a estrutura já pronta. Eu acho que no segundo e terceiro ano eles teriam muito mais sucesso, traríamos muito mais pessoas em Foz do Iguaçu do que foi na primeira edição, mas enfim. Mas demonstrou, acima de tudo, alguns aspectos importantes. Primeiro, a competência da cidade em realizar grandes eventos. Então, acabou um pouquinho, né, com aquela síndrome de vira-lata de achar que a gente não tem condições de fazer grandes eventos. Temos estrutura, temos condições, temos pessoas e empresas para poderem tocar um projeto dessa magnitude, né? E segundo, obviamente, que o ganho dessa mídia espontânea, né, que se cria é muito grande, né? Difícil nós termos um evento dessa magnitude, porque era o terceiro evento mais importante do mundo, Copa do Mundo, Olimpíada e X Games. Então, e esses três, praticamente, nós não vemos qualquer possibilidade, nem a médio e longo prazo, né, de trazermos para Foz do Iguaçu, né? Nem uma Copa, nem uma Olimpíada e nem X Games. Então, nós vamos ter que se contentar com eventos menores. Mas não há dúvida que o investimento nesses eventos trazem para a cidade, trazem para o destino ganhos significativos, né? E já provamos que é possível fazer, porque há empresas, há estruturas competentes para se poder fazer esses grandes eventos. Marcelo, pergunta rápida, e acredito que uma resposta rápida. Todos os prefeitos de Foz, a grosso modo, insistem em não dar dotação orçamentária significativa para a pasta do turismo. Teve um prefeito até, o Rari da Jolá, que ficou até metade do seu governo, não tinha nem secretaria do turismo. Ele dizia, eu sou o secretário do turismo, você lembra disso? E os outros que vieram na sequência insistem em não aportar recursos para a pasta. Investir, porque o turismo nós sabemos, é divulgação. Precisa ir lá fora, nas feiras, nos congressos. E não tem, basicamente, o orçamento que o secretário de turismo tem é para pagar o seu staff. Certo. Ali. E como é que você vê isso? Não é, essa briga não é só daqui, né? Essa briga eu acho que é do Brasil inteiro, né? É difícil, né? Com tantas demandas de uma prefeitura, né, principalmente na área social, é muito grande. Então é muito difícil, né, termos assim algum prefeito que tenha essa busca, né, como prioridade o turismo. Daí sim a importância do setor se organizar, a importância do setor buscar ferramentas e mecanismos, certo, para se poder se autossustentar e se autoviabilizar, né? E se aos poucos forem entendendo isso, quer dizer, a iniciativa privada se organiza, né, faz a divulgação, mas o poder público faça a sua parte, que é da infraestrutura, que é da segurança, que é da limpeza, enfim, tudo aquilo que é importante e que é papel do poder público, eu acho que lá na frente nós vamos acabar tendo um grande ganho, né? Mas é muito difícil. Eu já me iludi muito nos últimos, no começo, principalmente na década de 80, ou, início da década 90, de achar que íamos ter prefeitos completamente comprometidos com o turismo, né? E ao longo dos anos a gente vai vendo também que as demandas são tão grandes, as pressões sociais são tão grandes, né, em qualquer município brasileiro, que é difícil ele arcar. Agora cabe ao setor público, o setor privado, se articular, se mobilizar e buscar ferramentas efetivas. Eu acho que nesse aspecto, né, nos últimos anos, FOSFACE, né, principalmente essa ideia do Fundo Iguaçu, que eu acho que é uma ideia que o Brasil ainda não visualizou e é o único praticamente, né, onde buscam-se recursos através, principalmente, da entrada do parque, né, de cada pessoa que entra no Parque Nacional, acaba contribuindo com esse fundo. Eu acho que isso vai acabar sendo um fundo soberano futuramente e vai poder fazer essa parte de divulgação. E, obviamente, o município vai acabar tendo que arcar, obviamente, com aquilo que mais sabe fazer, que é dotar de estrutura e infraestrutura para que o turista se sinta bem nessa cidade. Quando falamos da área de turismo, né, existe toda uma discussão técnica até a respeito, porque uma praia bonita é apenas uma praia bonita. Se não houver estrutura, enfim, né, não será um atrativo turístico. Mesmo se pode dizer a respeito de um parque, né, não adianta um parque ter ali uma rica fauna, uma rica flora, uma grande biodiversidade, se não há estrutura para visitar este local. Muitas dessas coisas, estradas, aeroportos, enfim, isso depende diretamente da ação do setor público. E a gente repara, por exemplo, que aqui no estado do Paraná houve recentemente uma junção entre Secretaria de Esporte e Turismo. No âmbito federal já tivemos até uma sexóloga comandando o Ministério do Turismo, ou seja, não há uma indicação mais técnica, é uma indicação política, uma repartição de cargos para quem vai ocupar o Ministério do Turismo. Falta muito ainda ao poder público brasileiro para entender e compreender a importância e até a maturidade que o setor privado já alcançou muitas vezes na atividade turística? Muito, muito. Foi muito bem colocado, Guilherme. Falta muito. Mas, na verdade, quer dizer, quando a gente se espelha assim, em outras cidades brasileiras, eu não tenho dúvida que Foz, às vezes, está anos na frente. Quando a gente se espelha com cidades turísticas, né, fora daqui, principalmente no continente europeu, a gente olha que nós estamos engatinhando ainda acerca do turismo, né? O Brasil e Foz do Iguaçu engatinham frente aos destinos europeus, por exemplo, né? Aí você vai analisar e vai saber e vai descobrir que quando a gente está falando ainda do turismo aqui no Brasil, falando de 40 anos, 45 anos no máximo, né? E Foz do Iguaçu, talvez a história turística efetiva, profissional, não passe de 40 anos, né? E nós estamos se confrontando com destinos que há mais de 200, 300 anos já sabe o quanto é importante essa atividade, né, na economia do município, né, na geração de renda, na geração de empregos para aquelas comunidades, né? E ainda, obviamente, a gente carece ainda, né, de uma mentalidade maior, dos poderes constituídos, principalmente do poder público, em compreender a importância que essa atividade, né, possa gerar dentro da comunidade. Mas isso, obviamente, é uma construção. Eu acho que o setor não pode se desarticular. Eu acho que o setor tem que continuar. Eu acho que o setor precisa de certa maneira, também investir, né, numa articulação política, né, para se poder fazer se valer e ser ouvido de uma maneira mais forte, para que se possa também ter o respeito frente ao poder público, o turismo como uma atividade econômica altamente sustentável. Marcelo, eu vou pedir sua opinião aqui sobre uma questão crucial em todo o mercado, questão de preços de produtos. Anteontem eu fui para Curitiba. E ali no aeroporto aqui, nosso internacional de Foz, nós temos uma lanchonete que fica naquela de baixo, que fica na sala do check-in. Uma lanchonetezinha de 3 metros quadrados. Uma salinha diminuta. E lá eu vi alguns preços que me chamou a atenção e quero comentar com o senhor agora. Um suco de fruta, R$8. Um sanduíche de pão de forma com queijo e presunto, acompanhado de um refrigerante, R$22. Um copinho de água, creio de 20, 200 ml, R$4. Eu fiquei surpreso quando vi esses preços. não sei o senhor, por isso que eu estou perguntando. Isso é uma prática saudável? Numa lanchonete de aeroporto cobrar preços tão salgados? Eu acho que a gente tem que dividir bem, Eduardo, é que muitas vezes a gente acha que é a culpa do proprietário da lanchonete. E esse não tem culpa nenhuma. Esse, na verdade, ele é refém, né, de um alto aluguel cobrado pela Infraero, que administra esses portos, esses aeroportos. Então, são altos preços, né, de aluguéis que obrigam, obviamente, para que se possa manter a atividade sustentável, né, um valor que é fora da realidade, que é um valor que a gente se sente literalmente roubado ali, e você, às vezes, não tem uma opção de fazer um lanche, a não ser aquela lanchonete, né? Mas o que a gente tem que buscar é que a Infraero, como administradora desses aeroportos, pense muito menos no shopping, pense menos no ganho financeiro desses espaços e mais na qualidade do turista, né? Emprestar, digamos, um serviço, né? Então, o que se tem que se mudar esse conceito para que esses preços não sejam abusivos e a gente não se sinta realmente aviltado com essa questão? É que a dona Infraero, quando for locar os seus espaços, né, tem um limite dentro dessa voracidade. Então, como os aeroportos estão enchendo, como o empresário acha que ali pode instalar o seu negócio, porque tem um fluxo grande de pessoas e um fluxo grande com potencial econômico, né, acaba entrando, mas acaba entrando em aluguéis totalmente fora da realidade, praticados por quem? Pelo poder público, através da Infraero, para se poder atrair mais recursos para dentro da Infraero. Se ela fosse menos voraz, a Infraero, pudesse ter preço de aluguéis mais baratos, mais condizentes com a realidade, com certeza absoluta, o preço do suco, o preço do pão de queijo, o preço do cafezinho, seriam menores. É por isso que essa consciência turística que nós estamos dizendo aqui, né, é de maneira ampla e geral. Entendeu? Se daqui amanhã a Infraero entender, como poder público, que é importante para o turista nós termos qualidade no serviço e preços justos, ela também vai diminuir drasticamente a sua vontade de se ganhar através dessa locação desses espaços. E a partir daí, então, nós passamos a ter um turismo mais equilibrado. Infelizmente, o turismo não é uma atividade autônoma, ela não é uma atividade isolada, ela depende de todas as outras atividades, né, de vários outros segmentos para ter sucesso, e nem sempre esses outros segmentos compreendem o turismo como uma atividade econômica. Estamos já nos instantes finais dessa conversa, desse café com a CBN, com o empresário Marcelo Valente, mas antes eu não posso deixar de perguntar a respeito de um projeto que, inclusive, ontem eu acompanhava, na quarta-feira eu acompanhava ali através da internet, um projeto a respeito do centenário de Foz do Iguaçu, que vocês estão lançando através do portal Clique Foz aqui na cidade? Na verdade, a gente começou com o portal de uma maneira até para que pudesse divulgar um pouquinho mais as nossas ações lá de grupo, isso há 4 anos, depois o portal foi criando espaço também, foi criando aí a sua própria independência, foi criando sua própria identidade, hoje já é uma atividade totalmente independente dentro do nosso grupo, né? E aí até eu parabenizo lá os editores, estão sempre buscando coisas novas, né? Então, tudo que for de benefício para a cidade, tudo que for coisas positivas, não tenha dúvida que o portal vai estar divulgando, vai estar trazendo lá de projetos. Eu acho importante, eu acho que nós precisamos resgatar essa história, né? Foz do Iguaçu carece disso, de estar sempre trazendo de maneira positiva, né, Eduardo Lucas, os bons personagens dessa cidade, né? Estar sendo ressaltados, estar sendo celebrados, porque são muitas histórias, em 100 anos e não podem ser perdidas, e o que a gente puder contribuir para que possa resgatar essa história é importante. Marcelo, acho que nós chegamos ao fim do ano, né? Estamos chegando. Pena, né? Porque é um papo gostoso. É muito bom, bacana, ainda, né, mais conversar com quem entende do riscado, né? Queremos agradecer a você ter vindo, a gente fica muito lisonjeados com a sua presença e continue na sua caminhada de trazer mais compradores para o nosso produto. Porque quando você traz o hóspede para o seu hotel, ele também sai, ele vai comer num restaurante fora, ele pega um táxi, aquece a economia num todo. Sim. Você faz isso com muita propriedade. Nossos cumprimentos e tenha um bom dia. Muito obrigado a você, muito obrigado ouvinte da CBN, e eu só tenho que agradecer a amizade do Guilherme e do Eduardo Lucas e estar compartilhando aí esse café da manhã nessa sexta-feira. E esta participação do Marcelo Valente aqui nas ondas da CBN Foz vai estar disponível na íntegra daqui a pouquinho, todo este áudio desta conversa no nosso site cbnfoz.com.br. Quadro Café com a CBN volta na próxima sexta-feira.